É verdade, né, cara? Exageraram na dublada, puta merda. Maybe it's the way that you wear your hair. Está conosco aqui também o Brunão. É, amigos, eu já fui o Seth nesse filme, cara. Porque eu era gordinho e eu não pegava ninguém, né? Pô, mas o Seth, ele pelo menos ele tem a tara, né? Eu não era tão tarado quanto ele. Ele nem desenhava pinto. É, você coleciona de outra forma. Mas não vamos entrar na intimidade não, do Brunão. Não, ninguém precisa saber disso, calaveira, porra. Sim, ela está de volta. Nós não mentimos. Estreando de verdade agora. Estreando, né? De verdade agora no Jurassic Cast. E realmente, a Yasmin realmente faz parte do elenco do Jurassic Cast. Então eu não vou falar bem-vinda. Eu não vou usar bem-vinda, porque bem-vinda são os convidados. Então está comigo aqui também a Yasmin. Olá. E eu vi o gordinho do Hot Tub Time Machine nesse filme. É verdade. É verdade. O cara de óculos, sim, né? É. É, ele tá lá. Ele dá uma mãozinha assim no cara, no Seth. É verdade. Fica só rindo da menina beba lá. É, eu vi, cara. Ai, eu conheço esse filho da puta de algum lugar. Ai, hoje nós vamos falar deste filme que deu o que falar na época que foi lançado, porque de certa forma relembrou aquela tosquice dos anos 80, né, Bruno? É verdade. Aonde o que importava na vida eram seios e pepecas. E comer mulher. É isso aí, minha vida é isso aí. Esse filme se resume, minha vida é esse filme. Vamos hoje falar de Super Bad. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Cadê o Moni? É hoje, meu filho. É hoje. É hoje, meu filho. Filme de 2007 que estreou nos cinemas com altas notas de críticas. Olha aí, pasmem. Muito elogiado pela crítica, muito elogiado pelo público. Então, internet, se nós estamos com a Yasmin no programa e falando sobre o Super Bad, você que está ouvindo isso com sua família no carro, continue ouvindo, por favor. É um favor que você me faz. Menores de 18 anos, acho bom desligar. Não, né, meu povo? Mas hoje vai ser mais sobre pintos sendo desenhados do que prequitos sendo descritos. Sobe a música. Pera aí, voltamos logo após o recado de Jaiminho. Pera aí. Sobe a música, vai. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Muito bem, Miotti, estamos aqui para as caneladas. Não, mentira. Cara, cadê o Calaveira, Miotti? Calaveira agora resolve viajar. Fala que não viaja pra lugar nenhum, né? Já viajou pra São Paulo. É. Agora foi pra pousada do Rio Quente, lá em Caldas Novas. Olha só. Tá molhando a bunda na água quente. Molhando a bunda na água quente. Foi molhar o biscoito? É. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. É isso aí. Então, como não estamos sem Calaveira aqui, podemos fazer as coisas mais rápido, com né? Com certeza. Lançamento da nova camisa da Jurassic Cast Wear. Ainda bem, né? Pô, saiu. Finalmente, a primeira camisa de 2013, a primeira de muitas. Com certeza. Primeira de muitas, ela está, olha só que você tem que prestar atenção, ela está em pré-venda pro mês de março. Então você vai fazer sua compra agora e você só vai pegar ela lá pra março. Isso, vai ser enviada pra você em março. E qual é a camiseta nova que nós temos agora como Jurassic Cast Wear, a mais novo lançamento? I Am McLovin. Cara, a camiseta do McLovin, I Am McLovin, Old Enough to Party. Cara, com a cena do McLovin dançando lá na junto pra pegar a ruiva, né? Isso. Cara, quem gosta desse filme tem que ter essa camiseta do McLovin, cara. Quem gosta do personagem tem que ter a camiseta do McLovin. Não é não? Tem que ter. E quem não gosta também. E quem não gosta e ouve o programa tem que ter também. E quem não gosta tem que comprar pra dar pra quem gosta. porque é um mundo de confraternização. De presente, né? Mas, cara, não tem quem não goste de McLovin, cara. McLovin é o personagem principal do Superbad. A frase que a gente colocou, né, Miotti? Old enough to party, é na hora que ele tá sendo interrogado lá pelos policiais. E aí o policial pergunta assim, how old are you, né? Alguma coisa assim. E ele fala, enough. O bastante, né? Aí ele fala, enough, bastante pra quê? O bastante pra festa, né? Old enough to party. Então, cara, pô, é uma frase incrível do McLovin. Ela tá aí eternizada agora na nova camiseta do JazzCast, pré-venda pra março. Acessa aí, link no post. Vai lá na Fiction Corporation e compra a camiseta, rapaz. Ajuda nós. Enfim, saiu o resultado das duas promoções do ano passado. Caraca, velho. Tava de rosca, hein? Essa daí, cara, já tá com teia de aranha, né? Um dia a gente falou, adiou porque tava com pouca gente participando, outra vez foi porque eu esqueci, a outra porque eu viajei, aí agora que saiu. Isso, então agora temos resultado de duas promoções, é isso? Isso, duas promoções. A primeira delas qual que é? A primeira é do filme Férias Frustradas, a camiseta só para a promoção, ela não está à venda. Exatamente, essa é uma camiseta exclusiva da Fiction Corporation para os ouvintes do Jurassic Cast. Tivemos dois vencedores, foi o Augusto Guimarães e o Benedito Portela. Contaram a história, mandaram foto, né? A história é grande. Fiquei com dó até, coitados. Vocês dois, Augusto Guimarães e Benedito Portela, se estão escutando, façam um cadastro lá na Fiction Corporation, que a gente já avisou a Fiction que vocês foram os ganhadores, e ela vai fazer o envio direto para casa de vocês. E o vencedor da promoção para ganhar o jogo Lego Senhor dos Anéis para Steam no PC foi o Adriano Toledo, e quem ganhou o boneco do Lego do Gandalf foi o Luigi e a Isabela. Parabéns! Muito bom! O que aconteceu? A Taverna do Ogro, a Mariana, ofereceu mais dois bonecos do Lego do Gandalf pro segundo e terceiro lugar, porque muita gente participou dessa promoção, né? A gente falou, vamos premiar mais gente, né? Então, a gente resolveu também dar esses bonecos para o segundo e terceiro lugar. É um prêmio de consolação, mas é uma consolação legal, porque, além de ser um bonequinho de Lego, que já é maneiro, é um bonequinho de Lego do Gandalf. É ótimo, excelente. Caraca, é muito maneiro. E eu é bonitinho, cara. É bonito. Eu tô com inveja. Olha só, eu, o Miotti, a gente não ganha nada, o Calaveiro também não ganha nada, a gente faz promoção pra caramba, não ganha nada, só os ouvintes é que se dão bem nessa bagaça aqui, e a gente tá aqui contando moedinha pra pagar a passagem do busão. Eu tô passando por debaixo. Olha, eu tô esperando o trocador comer milho. Ganhou o jogo o Adriano Toledo, a gente vai entrar em contato com o Adriano, né, Miotti, pra mandar pra ele, isso, aí com ele o link lá pra ele baixar o jogo, isso. E tá ganha o jogo Senhor dos Anéis do Lego, que é muito maneiro. Não, seria bom aqui, ele manda o dele pro nosso e-mail. Isso. E o Lego do Gandalf, o Luigi, aquele chibungo, e a Isabela também ganharam. A Taverna do Ogro vai fazer um envio direto, a gente vai passar os dados pra ele. Isso, vão entrar em contato com vocês, pra vocês mandarem e-mail pra gente. Eu lembro que eu participei dessa promoção, e agora é super triste, porque eu faço parte, não posso mais ganhar as coisas. Andanças pela Podosfera. Então, eu participei do PodTrash 128, feedback sobre versões brasileiras. Só coisa fina, latino, Rolo Sandy Júnior. Só coisa. Tudo isso? Só clássicos do videoclipe da década de 90. Cara, eu tô vendo a vitrine do programa, já é um esculacho, velho. Só coisa fina. A vitrine do programa já é um esculacho. Aí falei uns absurdos lá com o Bruno, com o Exumador, com o Daniel, que também é ouvinte. Muito bom, recomendo a todos ouvirem. E assim, se você tem estômago fraco pra certas músicas, recomendo tomar um sal de fruta antes. Caraca, muito bom, excelente. E o Calaveira, aquele chafado, chibungo, está lá no Pirata Cast 46, cara, destilando todo o seu ódio sobre o carnaval. Tá, o Jaburrio, claro, né, o estilo, o Júnior e o Cleverson. E os convidados são a Kel Bonassoli, né, do Cruzador Fantasma, e o J. Brito, @JBrito, do Telhacast. Do Telhacast, exatamente. Eu ouvi o programa, tá muito divertido, vale a pena lá. Então escute o Pirata Cast 46 com Calaveira. Então é carnaval! Música. Nós temos mais uma promoção com a Taverna do Ogro. Mariana não para, Mariana está sempre em alerta com as tendências jurassiquestais do mundo. Ela vai dar, cara, ela tá oferecendo DVD... Versão estendida. Do Superbad, cara. Ou seja, se o filme já tinha palavrão, você imagina agora. O que a gente vai fazer com esse DVD? Como é que a gente vai sortear aí pros ouvintes? Fala aí, Yasmin. Como? Ah, me pergunte como. Como você me perguntou? Como eu lhe direi? O DVD estendido do Superbad fornecido pela Taverna do Ogro Encantado será dado ao cidadão que tiver o melhor comentário do programa no post contando uma história de pegação, bebedeira, derrota no geral, assim. Bota o passado negro pra rolar, galerinha, que o prêmio é bom. Isso, não adianta. Primeiro, esse não vai contar. First... F5, Meira Meira, essas coisas, cara, não vai, sério. Ah, vou ouvir. Eu não consigo entender isso. Tô baixando. É, tô baixando, vou ouvir, legal. Cara, não, sério. Comentários maneiros contando sua história aí, baseadas no filme. Deixa a vergonha de lado e abra seu coração. Fala que eu te escuto. E vocês todos têm muita sorte de eu não estar participando, porque a minha primeira vez é uma história de derrota que supera todas as derrotas do mundo. Um dia a gente vai ver essa história aqui, vamos ver. Ah, e só um detalhe, viu? A Mariana chegou pra mim e falou: me fala a lista dos filmes do ano todo. Ih, olha aí. Vamos ver se eu consigo ter DVD ou Blu-ray pra todos os filmes. Que será que vem por aí, hein? Só digo uma coisa, no próximo Jurassic Cast, que vai ser o 51, o DVD já está comprado. Já tá garantido, Miotti? Já tá garantido, então vai ter promoção também no próximo. Bicho, essa Taverna do Ogro dá nó em pingo d'água, hein, Miotti? Putz grila, velho. Mas eu conheci o noivo dela, né, o Pedro. Rapaz, o cara é muito gente boa também. É, não, eles são demais, não, são muito eu já falei aqui. Os dois são sensacionais. Pô, são pessoas parceiraços e, enfim, Taverna do Ogro, se você não conhece, entra aí, lojadoogroencantado.com.br. Cara, uma loja de action figure fantástica, você tem que acessar aí, procurar seus action figures, procurar seus brinquedos, tem jogo, tem de tudo, né, cara? E antes da gente ir embora, só mais um recado, Miotti. Diga. A gente não pode deixar de ajudar o Alexandre nessa, cara. Negócio é o seguinte, a Fiction Corporation, junto com o Jurassic Cast, tá lançando uma camiseta especial para um programa que a gente vai lançar mais na frente. Posso falar, né, Pode Miotti? Falar, cara. Vamos lançar mesmo. A camiseta que eles estão fazendo uma promoção agora no Twitter e no Facebook. Você vai acessar o Facebook da Fiction Corporation e vai procurar a promoção lá que eles estão fazendo. É da camisa da história em quadrinho do Super-Homem. É uma história paralela de que ele caiu na Rússia. Né? Ao invés de cair nos Estados Unidos, ele tinha caído na Rússia. Chama Entre a Foice e o Martelo. E aí o símbolo do Super-Homem é a coisa lá dos soviéticos. Como é que chama? A Foice e o Martelo, isso. Isso, exatamente. É muito maneiro. É uma história... Olha, a melhor história já escrita sobre o Super-Homem é essa. É mesmo? Essa é a melhor mesmo? Na opinião de muitos, e na minha humilde opinião também, é a melhor. É assim, é o que aconteceria se realmente... um ser poderoso como o Super-Homem caísse na Terra, cara. É o que aconteceria aquilo ali. É real. É real. Ele não seria bonzinho, ele não seria... Ele seria o fodão da Rússia, o cão chupando manga, entendeu? Então, cara, olha, nós vamos fazer um programa, um elo perdido, sobre Entre a Foice e o Martelo, e a Fiction falou, cara, vamos lançar a camiseta, e aí, aproveitando que caiu um meteoro lá na Rússia, o Alexandre resolveu fazer uma promoção já com a camisa. Então é o seguinte, se você quer ganhar a camisa na faixa, ela ainda não tá disponível pra venda, você tem que acessar o Facebook da Fiction, facebook.com/fictioncorporation, e dá o compartilhar e o curtir lá, curte a página e curte o post e compartilha. Cara, não perde essa chance, porque depois, só quando a gente lançar o programa, hein? Isso. É isso então, gente? Acabamos? É isso? Acho mais só, alguma né? coisa? Mais uma coisa? Algum recadinho do coração? Um abraço, beijo. Eu quero mandar beijo pro trocador de ônibus, filho da puta. Então é isso, galera. Até a próxima e fique agora com o Jurassic Cast sobre o Superbad McLovin. Yeah. Let me get my freak on. Yeah. Are you ready? Hip it up. Mas enfim, antes da gente começar o programa efetivamente, Yasmin, fala a verdade, tu é vlogueira, não é? Tu não é aquela menina lá do Ceará que fica falando assim, isso é muito sacanagem, isso é uma sacanagem oculta, safadeza oculta. É tu que faz isso, não? Não. Nem se preocupe. Eu acho que é tu que faz, cara, sério. É um até do Restart, é? Não, isso, é do, é do, acho que é do Restart, é. Ela fala igual a Yasmin, ela fala assim, isso é uma safadeza oculta. Safadeza oculta. Mas tudo bem. Dúvidas esclarecidas, Superbad é hoje. Ainda bem que eu não preciso falar o nome em inglês. Não, vai lá, Miotti, fala. Ah, não, agora tem uma concorrente, né, com isso, né? Fiquei sabendo aí. Caralho, é mesmo, né? E a Yasmin também tem esse problema aí de falar inglês. Vixe, o sotaque ainda vai ajudar, vai ficar igual o Tiririca, né? Não, eu fiz curso, tá? Meu povo. Curso também fiz. Pera aí, vamos estrear, vai. Yasmin, como é que é o nome do título do filme em inglês? Superbad. Tá errado. Tá, não. Quer ver como tá errado? Bruno, como é que é o nome do filme em inglês? Superbad. Ah, vá tomar no cu. Dirigido por Greg Motola, roteirizado por Seth Rogen, Evan Goldberg e algumas estrelas do elenco que já já a gente vai falar agora. Greg Motola já não já é grande. Já já vai falar agora? Gostei dessa. Já já a gente vai falar agora. Já já a gente vai falar daqui a pouco. É então. Porque e começando em 2013 aí eu tô lançando novas modismos, entendeu? Isso. Já já agora... Nesse momento, imediatamente depois. Isso, exatamente, exatamente. Vocês não vão acreditar o que, que esse, o diretor desse filme aí, o Motola, ele dirigiu, cara, em 2009. Férias Frustradas de Verão. Férias Frustradas de Verão. Que, na verdade, não tem nada a ver com Férias Frustradas que a gente tem conhece, nada né? A ver, nada a ver. Em inglês chama Adventureland, é um, não tem nada a ver. Mas, enfim, no Brasil, né, cara, qualquer coisa é qualquer coisa e tudo é tudo e nada é nada, como já dizia o Tim Maia, né? O Greg Motola, na verdade, ele é um diretor nesse filme. Ele é um diretor de aluguel, digamos assim, né? O cara foi contratado, mas o projeto do filme não é dele. Porque normalmente os filmes são assim... Ah, Martin Scorsese vai fazer um filme. Aí ele escolhe qual vai ser o roteiro, ele escolhe quem vai ser o produtor. No caso desse filme, não. No caso desse filme, não. O Judd Apatow, que é o produtor desse filme... É quem escolheu o Greg Motola porque ele era amigo do cara e conhecia o trabalho do cara, gostava e tal. Mas o Judd Apatow é o produtor desse filme, é amigo do Seth Rogen, é amigo do Evan. E ele, pô, já gostava do roteiro e tal. E depois que um certo filme chamado Virgem de 40 Anos fez sucesso, também produzido pelo Judd Apatow, ele começou a chamar essa galera dele pra fazer outros filmes no mesmo toada do Virgem de 40 Anos, que era o quê? Filmes com temática sobre sexualidade, né? E palavrões à vontade, sabe? Vamos falar sobre o que a gente nunca pôde falar no cinema. É pinto, é vagina, é não sei o quê. E por aí vai. Inclusive o filme, produzido pela produtora dele, Apatow e Company, uma coisa assim. É um filme de produção independente, né? Se não me engano, tem um estúdio só distribuindo. É Paramount, né? É Paramount, a Paramount eu acho que só distribuiu mesmo. Bom, de qualquer maneira, o Judd Apatow é conhecido. O Âncora, que é, porra, é foda pra caralho. Vocês me desculpem que não gosto, Miotti, mas eu... Me amarro. É maravilhoso, cara. Esse filme é muito bom. Achei nada demais. É muito bom, é muito engraçado. Mais antigo ainda, O Pentelho. Alguém lembra desse filme? Esse é ruim pra caralho, velho. O Pentelho. Não, é ruim, as miputes grila. Não é não, cara. Ele é bom, ele só é esquisito. O Virgem de 40 Anos, que é incrível. Esse é muito bom. Ricky Bobby. Muito bom também. De NASCAR. É na pegada do Âncora, mas é muito bom. Ligeiramente Grávidos, que é muito legal também. É legal. Não, é mais ou menos. Por que você não gostou? Por causa daquela meninazinha. Porra, velho. Ih, deu derrame aí, ó. Qual é o nome dela? Ah, é o Bruno que sabe. Como é que é o nome dela, Bruno? Ela faz o Grey's Anatomy. Fazia. Ela era Grey. Não. Ela era a fulana. É a Catherine Heigl? Pronto. Isso, não gosto ela dela. É minha. Não gosto dela. Só gosto dos peitos dela, do cabelo dela e da cara dela. Mas ela, tipo assim, personalidade não bate com a minha. Peraí. Conte-me mais sobre você gostar dos peitos dela. É bonitinho, poxa. Mas ela nunca botou os peitos pra fora. Sim, mas a gente imagina. E a gente imagina? Eu tô gostando cada vez mais. Ai, Jesus. Superbad, depois de ligeiramente grave. Vamos continuar pra... Vai falando aí que eu vou pegar um negócio ali. Vai beber água, Calaveira. Eu vou pegar um negócio ali, vai falando aí. Superbad, ele fez em 2007. Já sei o que ele ia fazer. Tem um outro filme muito bom produzido por ele, cara. Chama Walk Hard. Já viu esse filme? Bom, como é que é português? É A Vida é Dura, uma coisa assim. Voltei, voltei. É a história do Dewey Cox. O que é isso? Eu me toquei agora. Atualmente ele está produzindo uma série de televisão chamada Girls. Não sei se vocês estão acompanhando. Não. É uma série que está fazendo um certo sucesso aí. Inclusive as atrizes foram indicadas esse ano passado agora para o Emmy. E a próxima coisa que vai sair dele, que eu estou ansiosamente esperando, é o Anchor 2, cara. Então o Judd Apatow, ele é o cara dos filmes de comédia agora dos anos 2000, cara. Ele é o produtor. Ele é, sei lá, vamos pensar alguém que produzia filmes nos anos 80? Não sei, não tava viva. Ele é o cara com pimenta agora. Greg Motola, ele é conhecido por alguns filmes aí mais independentes, né, mais suavezinhos, mais bonitinhos, xererel. Mas nesse filme, assim, o que vale mesmo a pena é o produtor. Assim, o filme tem essa pegada por conta não da direção, mas sim da produção do Judd Apatow. Inclusive o Greg Motola é mais conhecido por séries de televisão, né, o Arrested Development. Que é muito bom. Que é bacana, pois é. Ah, mas foi cancelado, não foi? Ele tinha parado, né, acho que voltou agora, inclusive. E tinha até o Michael Cera nele também. Tinha. Isso, ele era o filho do principal lá. Então, assim, acho que vale a pena prestar atenção nesse filme por conta da produção do Judd Apatow, que sempre tá ali rodeado normalmente dos mesmos atores, do mesmo pessoal e tal, e consegue trazer essa comédia picante, né? Essa comédia, por exemplo, Superbad, pra mim, ela é uma comédia da vida real, cara. Concordo plenamente. Cara, eu vivi muito daquilo ali, cara. Vivi muito mesmo, assim, de estar conversando com meus amigos no colégio, no segundo grau, e ser umas conversas daquele nível. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso, cara. É isso. Você foi adolescente alguma vez na sua vida e já conversou sobre esse tipo de assunto, é desse jeito que você fala, cara. É desse jeito. E eu acho que o filme é legal principalmente por causa disso, sacou? Porque ele traduz um período da sua vida de uma maneira muito real, sabe? Principalmente pra mim, que me identifico muito com os caras, que eles não pegam ninguém, né, velho? Eles são muito... não tem tato nenhum pra falar com as mulheres e tal, e não sei o quê. E eu era muito assim, sabe? Eu não era tão tarado quanto o Seth, né? Imaginando um monte de merda, fazendo um monte de engraçado e tal. Mas, assim, a ideia era sempre a próxima e não rolava nada, sacou? Não, que nem na minha turma também tinha, nesse estilo. Tinha um cara que nem o Seth. Tinha um cara que nem o Seth? Tinha sim. Mas sempre tem, cara. Eu não era. Por incrível que vocês possam estar imaginando, eu não era igual o Seth. Não, pior que não era mesmo, não. Não era mesmo, não. Não, não era, não. Eu era que nem o Michael Cera. Meio retardado, assim, né? É. Ai, será? Tímida, não sabia como me comportar nos lugares, ficava falando as coisas erradas nas horas erradas e foi a mim. Isso, eu era mistura de Evan com Seth, sabe assim, o jeito tímido do Evan e o pega ninguém do Seth com a boca suja, sabe? O personagem do Seth, ele tem uma coisa do exagero, né? Ele é mais exagerado, né? Apesar que a adolescência é daquele jeito mesmo, cara, ela me ligou pra levar as bebidas, você sabe o que isso significa, né? Que ela quer que eu bote o meu pinto na boca dela. Com certeza, é a primeira coisa que se imagina. Eu imaginei muito isso. Ela olhou pra mim e sorriu, pronto, quer pegar. Lógico. Mas esse filme é sobre a minha vida, cara. Autobiográfico do Brunão. É não, viu? Eu tô sendo irônica, não é assim que funciona. Se ela olhou pra você e sorriu, é porque ou você tá com alguma coisa na cara que ela achou engraçado, ou ela te achou remotamente bonitinho. Não é porque ela quer ele comer loucamente. Não é isso que a gente achava e nem é isso que a gente acha normalmente hoje. Os meninos não acham isso. Inclusive, a Yasmin tá acabando com a fantasia de uma porrada de gente agora, né? É verdade. Mas não é? Tem uma galera se matando agora. Vocês mulheres hoje em dia tão foda também, viu, Yasmin? Mulher chega, pega os peitos, esfrega na cara, dá aquela tirada de sarro. Quando o cara chega junto, a mulher: você confundiu, era toda amizade. Cara, eu ouvi tanto isso na minha vida, velho. É mesmo, porra, nem me fale. É porque o negócio agora é atiçar. É, não é à toa que tá cheio de homossexual por aí. Galera se revelando. Por falar nisso, é um negócio que eu acho que o Gordinho fez. Realmente eu acho que aquele criatura é viado. Pode não. 8 anos de idade, fica desenhando caralho no mundo. Não, não é não, gente. Aquilo ali é tara mesmo. É que é descompensado. Minha turma também tinha gente que desenhava, mas não assim desse jeito dele. É porque é exagerado, né? É, as fica desenhando esses carai aí. aquilo ali é uma fixação pela sexualidade. Aquilo ali foi meio que um motivo psicológico pro comportamento do Seth, entendeu? Não, e é um recurso de roteiro pra ter uma história engraçaralha, sabe? Mas eu tenho até uma teoria, porque, tipo assim, tu se liga que ele tem um médium, uma conversa entre ele e o Michael Cera no meio, que é, ai, eu te conheci quando a gente tinha 8 anos e blá blá blá. Foi exatamente com 8 anos que rolou aquela história dele descobrir tudo com a Becca e ele ter que parar de desenhar os pintos dele por causa disso. Daí eu acho que toda a obsessão da sexualidade se transferiu pro Michael Cera, por isso que rolou aquele bromance todo torto. Que eu não sei se é assim que funciona com o menino. Não, não é não, porque eu nunca saí por aí me declarando pra homem não, pô, velho. Você, meu pau vai cair. Agora, eu nem acho que é tão sério assim no filme. Tipo, o cara falou, só se abriu ali, eles dois estavam bêbados, entendeu? Era natural que saísse um negócio daquele ali naquela hora, sabe? Os dois estavam decepcionados, os dois tinham idealizado muito a noite, enfim. Eu acho que era natural que saísse uma coisa daqueles, os dois se conhecem há muito tempo. Eu não entendo, não vejo isso como uma atitude homossexual ou qualquer coisa assim. Não, tanto que quando eles acordam, o cara levanta rápido. Isso, pois é. Então, não rola mesmo não, é só foi bêbado mesmo. Foi bêbado, conversa de bêbado aquilo ali. E cara, a gente sabe que amizade, quando é verdadeira mesmo, sacou? O cara, ele ama o outro mesmo. Ele não precisa falar isso, sacou? E os caras falaram porque estavam bêbados. O filme, ele tá mostrando a realidade e as experiências de dois adolescentes que estão largando a vida de adolescente e se tornando jovens adultos. São dois adolescentes extremamente solitários que estão meio que se separando. Isso, exatamente. Até porque eles vão se separar porque um vai pra uma faculdade e outro vai pra outra, né? Um vai seguir uma vida e outro vai seguir outra. Eu sempre achei isso de muito destoante no filme, sabia? Porque o filme, ele bota cenas extremamente escatológicas, do tipo mulher menstruando numa coxa, aquilo ali é escatologia pura, é um peido, é um arroto, é um vômito. E é o pesadelo de toda mulher, assim, sair de casa e menstruar. Só você não sair por aí, pegando a sua pepeca e sair esfregando na perna dos outros. Não vai ter problema. O que a mulher fez ali foi tchaco, tchaco, deu, friccionou, né? Ela estava excitada, pô. Pois é, você é muito sexy. Não, mas sabe o que eu acho, Calaveira? É que nos Estados Unidos, isso eu acho que funciona bem, a questão deles estarem passando por esse problema de vão se separar, vão... Né? Até que no meio do caminho o pessoal fala, ah, porque vocês vivem juntos e vão separar, a mãe dele, de um deles fala isso. E eles estão sempre tentando falar assim, ah, isso não é nada, isso não vai ser nada, isso não vai ser nada, isso não vai ser nada, né? Só que os caras têm um nível de amizade tão grande que, assim, no fundo eles vão. E aquele negócio assim, ah, mas pô, um só vai pra um lado, outro vai pro outro, pra uma faculdade, mas no final de semana eles assim, não, cara, a faculdade lá nos Estados Unidos é diferente. Nego mora na faculdade, sabe? Nego vai pra outro, é outro estado, que às vezes o cara tem que ir. Ele não passou aqui, mas passou, sei lá no Arizona. O bicho tem que ir embora, você muda, passa pra lá, ele vive lá, sacou? E aqui não, aqui a gente é diferente, aqui a gente estuda, vai, pega o carro de manhã, vai pra faculdade, pega o ônibus, sei lá, vai pra faculdade, de noite tá em casa, dorme, no final de semana são os mesmos amigos. Às vezes você nem... Eu, por exemplo, fiz muito poucas amizades na faculdade. É verdade. Fiz muito poucas amizades na faculdade mesmo, assim. Os meus amigos pessoais, além de você e do Miotti, são amigos que eu fiz no meu segundo grau, como os dois, cara. É, além disso, me identifico também por conta disso, sacou? O roteiro do Superbad é feito pelo Seth Rogen, que ele também participa do filme, né? Isso, e é amigo pessoal do Judd Apatow. Inclusive, o Seth Rogen, eu não sei, todo mundo deve conhecer quem é que a gente tá falando, é o cara do Ligeiramente Grávidos e tal. Ele surgiu, primeiramente, lá no Virgem de 40 Anos. Ele era um atendente da loja lá, que ficava falando palavrão pra caramba, vocês lembram? Lembro. Amigo do Michael Scott, que eu não me lembro o nome dele no filme. Era o cara que tinha o coletinho segura-teta, não era? De ladinho. Acho que era. Que uniforme ridículo, pelo amor de Deus. Ele era o cara do atendimento de entregar caixa ou alguma coisa assim. Seth Rogen e o Evan Goldberg, eles escreveram esse roteiro quando eles estavam na faculdade, quando eles saíram do segundo grau. Se vocês percebem, o nome é Seth e o Evan. É a história real dos dois, cara. Uh-huh. O Seth Rogen, ele é o Seth, aquele cara lá que falava, não sei o quê, o gordinho. E o Evan é o outro cara, é o Evan mesmo. Então, assim, é meio que uma história real. Eles juntaram tudo em uma só, mas algumas das histórias que aconteceram com eles na época do segundo grau, na época do ensino médio, do high school. Eu vi um documentário eles falando que, assim, era daquele jeito e eles eles tentaram fazer o máximo possível do roteiro perto do que eles viveram, sacou? Inclusive, o outro personagem do filme, o Fogel, né? O McLovin, ele era amigo dos caras também, ele existe. Inclusive, no documentário que eu assisti, aparece, ó, esse aqui é o Fogel, entendeu? E o cara não tem... Assim, hoje, ele não tem nada a ver com a cara do Fogel do filme, sacou? Não parece o Kiko, então, né? Não, não parece, não parece. É um cara normal, sabe? Acho interessante isso, assim. É a história real dos caras, sacou? Do mesmo jeito que eu tô dizendo aqui, que é a história... Já passei por tudo isso que eles passaram ali. A fixação por mulheres sempre foi uma coisa desde os primórdios da humanidade. Todo rapaz que, de certa maneira, se sente desajustado, né? Nós que somos crianças gordinhas, o pessoal que se acha magricelo, assim, né? As meninas, inclusive, né, Yasmin? Né. Que se acham... Ei, sério, eu era uma gordinha. Eu sofri muito bullying. Olha aí, tá vendo? Mesmo que tu era gordinha? Eu era uma bolinha. E parecia um menino. Segue foto no post. Sério? Sério, tipo, tente achar a Yasmin. Não tem uma menina com a minha cara. É um meninozinho bem no cantinho. Esse aqui de barba sou eu. Olha o bullying, olha o bullying. Love is strange. Eu acho assim, o McLovin, cara, eu sei lá, eu sempre achei muito exagerado a fixação do pessoal que curte o filme pelo personagem, sabia? Tudo bem, eu entendo, o cara é um ridículo que, pô, no final consegue se dar bem, né? Ele pega uma ruiva linda, com um corpo maravilhoso. Pega não é bem a palavra, né? Ele transa com ela, né? Não, ele diz, entrou e o cara... Ele entrou aí pra ir pra dele. Aquilo ali é categorizado como uma relação sexual pra gente. É, ele já rolou. Sério? Meu Deus! Ainda mais que era a primeira vez. Mais nessa situação dele. Ainda mais se era a primeira vez. Ele pode dizer que ele já... Ele já perdeu o cabacinho. Isso, enquanto que o Seth e o Evan não. Ah. Exatamente. Ele vira e fala assim, como é que ele fala? Entrou. Ele chega escuro. Ele levanta os bracinhos. Engraçado falta, que ele, né? Deve ter um piruzinho tão inexpressivo que na hora que entra a mulher não muda a cara. É mesmo. Não, naquela hora eu vai, ele meteu no canto errado, pô. Escorregou pro meio das coxas. E ele achou que tava rolando tudo. Porque ela não fez cara de nada. Mas ela é uma péssima atriz, né? Venhamos e convenhamos também. Ela tá ali pra mostrar peitos e bundas, né? Justamente, cumpre a função para a qual ela foi contratada. Sim, né? E a bicha tem um corpão, viu? Nossa senhora. Jonah Hill, como já falamos, que foi o Seth. O Michael Cera, que foi o Evan. O Christopher Mintz Plássica, esse é foda, viu? Né? Christopher Mintz Plássica. O nome do cara é praticamente um filo, que fez o Fogel, que é o McLovin. E temos agora o Seth Rogen, que tá magro no filme, né? Ele tem uma pancinha, mas, né, ele tá mais magro do que ele já esteve em outros. Eu acho que é o cabelo, ele cortou o cabelo, aí parece que ele tá mais magro. No Ligeiramente Grávidos mesmo, ele tava bem gordinho. E ele faz o papel, junto com o Bill Hader, fazem os dois policiais, que na minha opinião, são os dois personagens mais retardados de filme que eu já vi, cara, sem exagero nenhum. São, e é de propósito, né? E é um plot twist no final, cara. Isso, muito legal. Ah, não, mas peraí, Yasmin, você achava, sinceramente... Que eles acreditavam que ele tinha 25 anos, achava. Cara, é a polícia de Nova York. Não, é a polícia de Nova York. A galera vive de comer rosquinha e fazer nada. Vai que. E eles são dois bocó o filme todo, né? Você acha que realmente eles acreditar. Mas eu acho legal destacar no filme a atuação do Jonah Hill como o Seth. Eu acho esse cara muito engraçado. Não sei se vocês já acompanham a carreira dele há algum tempo. É, eu já vi esse ano mesmo que passou agora, eu vi muitos filmes com ele. E esse ano já teve filme com ele, né? Eu vi, ele faz uma ponta no Django Livre. Faz? Faz. Aonde? De agente da Ku Klux Klan. Ai, foi, é mesmo. Inclusive eu olhei e falei, cara, é ele? Aí depois eu disse, é ele. No Virgem do 40 Anos ele faz um comprador do eBay. É, depois no Ligeiramente Grávidos ele faz um personagem lá, tem o mesmo nome dele, o Jonas. Aí ele fez Superbad, que vale a pena a gente lembrar. Agora, tem um filme dele do ano passado. Fez dois, mas tem um que é especial, cara. Anjos da Lei. Esse é muito bom. Ele no Anjos da Lei tá engraçadíssimo, velho. E o filme é divertidíssimo, né, Miotti? Foi muito bom. Cara, o Miotti foi assistir na cabine, não foi, Miotti? Não. Fui depois. Não, né? Foi depois, cabine. E o Miotti depois virou pra mim, Bruno, vá assistir o Anjos da Lei, porque o filme é incrível. Aí eu falei, beleza, Miotti, vou confiar. fui assistir, cara. A melhor notícia que eu tenho pra dar pra vocês é que o Anjos da Lei 2 está em pré-produção, cara. Ah, é? É, sério, o Jonah Hill é fantástico. Principalmente no Superbad e no Anjos da Lei. O Michael Cera já é a outra... É, esse aí pra mim... Cara, eu não consigo gostar dele, cara. Sério mesmo? Sério, eu acho ele muito ruim. Se eu fosse solteiro, eu ia nele, assim, tipo, muito. Mas por quê? Porque ele é gatinho? Por quê? Não, porque ele é tão... Ai, não me toca, que eu vou quebrar. Que aí dá vontade de ficar cutucando ele só pra ver ele se partir. Puta merda. Gente, que garota perversa. Não é, bicho? Eu sou apaixonada pelo filme Juno, né? E ele, tipo, correndo com aqueles shortinhos amarelos foi amor à primeira vista. E além do que, eu adoro Scott Pilgrim e eu achei que ele representou muito bem o papel, assim, muito bem. No Superbad, ele faz o Evan, né, que é o amigo retardado, acho, amigo, né, ele é meio sequelado. Mas o problema é que ele faz sempre o mesmo personagem em todos os filmes, cara. E faz muito bem, cara. Não faz muito bem. Cara, olha só, o Scott Pilgrim, você me desculpa, Yasmin, você gosta do filme, mas o Scott Pilgrim, pra quem já leu a historinha, pra quem já leu o quadrinho, o Scott Pilgrim no quadrinho é um filho da puta. Tu acha? Eu acho ele retardado e sequelado daquele jeito. Não, não, acho que você precisa ler de novo, porque ele é muito filho da puta. Assim, eu acho que ele caiu bem no papel porque ele tem cara de desenho animado. Ainda preciso aprender a gostar dele, Ele é aquele ator de um jeito só, ele não interpreta, ele é quase ele mesmo. Ele não interpreta, ele sempre fala daquele jeito atropelado, baixo. Ele é um cara tido como apelo sexual lá fora, não, por assim dizer. Não, ele não tem apelo sexual. A galera hipster gosta muito dele. Ele é o apelo sexual da galera hipster. As meninas hipster adoram ele. Ah, é você aí, Yasmin. Não, mas é tipo sensação de querer cuidar, querer perverter, assim. É, né? Tipo... é uma coisa meio roqueira às avessas. O roqueiro é aquela coisa que ficava melancólica cantando e as mulheres, oh meu Deus, vou dar de mamar para ele. É a mesma coisa. É o roqueiro hipster, é assim, é o Michael Cera. Eu acho, como ator, sinceramente, eu acho o Michael Cera como ator um bosta. É, verdade. Tem uma cena desse cara que eu vi que ele é péssimo. Qual? É a cena que ele tá com a menina na cama. Ai, meu Deus, vergonha alheia. Eu, Cristo, para de falar e mete logo o pau nesta menina. Pois é, porra, não é. Emma Stone, Brunão, explique pro pessoal por que a gente tá torcendo pela Emma Stone. Nós estamos torcendo pela Emma Stone porque lemos notícias na internet de que Emma Stone declarou que fez um filme caseiro, se é que vocês me entendem. Cara, meu Deus. Caseiro estilo Pamela Anderson, estilo... Paris Hilton. Pois é, e ela falou que gravou quando não era famosa ainda, né? Isso, exato. Era uma coisa dela e de um namorado, sei lá o que que era. E aí parece que esse cara que tem a fita está guardando as 7 chaves. Que bom. Mas um dia vai sair, Calaveira. Com fé em Deus, estaremos na livraria lá do Senhor Torresmo. De repente agora que não tem mais papa, né? Tem papa, pô. O papa só pediu arrego. O dia já chega outro aí. E tá bonitinha a Emma Stone, né, cara? É o primeiro filme dela, se não me engano, também. É não. É não? Primeira grande aparição é assim. Ah, tá. Ela fez Zack Cold e Engenhos e Ação. É o primeiro filme no cinema, não é não? É isso. É porque o resto era tudo filme de TV ou minissérie. E ela tava muito lindinha nesse filme, cara. E tava com as coxas, velho. Isso. E ruiva, né, cara? Que é... Mas o cabelo dela é ruivo, né? Isso, é. Ruiva mesmo. Ela é ruiva. Ruiva natureza. É ruiva mesmo. Mesmo. Combina o carpete com o rotina. Isso, ela combina. Se o Seth não tivesse sido tão idiota, ele teria ficado com ela. Certeza, cara. Aquela hora que ele caiu com a cara no olho dela, eu acho que ela ia beijar ele. Ele já tinha beijado ela, né? Não, mas ela ia beijar de novo. Ela tava esperando ele ficar um pouco mais sóbrio. Ela tava com nojinho. Eu achei muito interessante o diálogo entre os dois personagens. Porque ele vira pra ela, ele enche o cu de cachaça, ele fica trêbado, aí ele vira pra ela e fala assim, pô, me dá um beijo e tal. Na esperança que ela também estivesse bêbada. Uhum. Aí ele falou, pô, você também tá bêbada e tal. Falou, mas eu não tô bêbada. Como não tá? Você pediu pra trazer bebida? Ela falou, eu tô dando uma festa, as pessoas bebem, eu não bebo. Falou, pô, fica comigo e tal. Ela falou, não, não vou ficar com você. Ela foi até muito tranquila, falou, não vou ficar com você bêbado. Isso, exato. Bem que pode rolar depois, mas assim, desse jeito. Não, ela não fala assim não, né? Ela só vira e fala assim, não, não vou ficar com você agora, pera um pouquinho. Não, ela fala nas entrelinhas. Ah, é, nas entrelinhas deixa entender. Ele vira pra ela e fala assim, pô, mas se você não tiver bêbado, por que como é que eu vou ficar com você? Aí ela falou, o que que tem a ver isso? Ele falou, pô, o que que tem a ver? Olha você e olha pra mim. Quer dizer, o moleque tava se achando um lixo tão grande. Que só bêbado ele achava que alguém conseguia pegar ele. Exatamente. Só ela estando muito bêbada, ela conseguiria ficar com ele. E ele botou, ele projetou essa imagem na cabeça dele de que ela era a maior safadona. Maior, meu Deus, trepa muito bem, não sei o quê. Porque era a única forma que ele conseguiria comer uma mulher, se a mulher fosse uma completa depravada, né? Eu acho engraçado, tem uma hora que ele tá lá, bem no começo do filme, que ele tá falando com o Evan, ele fala assim... Cara, vai embora, senão vou ter que dar volta no campo de novo. Evan, escuta o que eu vou dizer. A Jules é aquela loura burra, amiguinha dela. Pediram pra comprar as bebidas da festa. Mas não é só pra ela, é pra festa inteira. Sabe o que significa? Por algum milagre divino, fizemos um trabalho juntos e ela pensou em mim. Pensou tanto em mim que decidiu que era eu o cara em que ela confiava pra levar a bebida pra festa dela. Ela quer me dar, ela quer a minha rola preenchendo a boquinha dela. Não acha que ela pode estar te usando pra conseguir bebida pra ela? Ela não quer te dar. Já, é claro que eu pensei nisso. Essa foi a primeira coisa que eu pensei, escuta. Meu irmão mais velho só fala essas besteiras. Ele me chamou de Imen até eu fazer 12 anos. Seth, eu quero te pagar um boquete. Aí, ela não disse isso, qual é? Tá, ela não disse a segunda parte, só a primeira. Ela tem um irmão mais velho. Podia ter pedido pra ele, mas pediu pra mim. Ela olhou nos meus olhos e disse, Seth, minha chachotinha tá molhadinha querendo experimentar o seu piruzinho. Ela quer me dar, cara. Ela tá louca pra me dar. Claro. Pau na Xana. Ela tá louca pra me dar. Hoje à noite eu vou poder comer essa gostosinha, cara. Tá falando que nem um idiota. Você não vai transar com ela. Nisso aí eu me identifico com o Seth, porque eu já deixei de ficar com menina porque eu simplesmente não acreditava que a garota queria ficar comigo. Dois. Eu não acreditava. A menina, tipo, mandava beijinho, dava oi. Eu tava no segundo ano e ela tava no terceiro ano. Eu ficava de frente pra porta. E ela sentava de frente pra porta. E ela passava praticamente o dia inteiro me dando tchau, me dando beijo. O professor de português, que era uma trincha, veio virar pra mim e falou assim, Rodrigo. Eu falei, bicho. Falei, fala, professor. Você não sabia que tem alguém loucamente apaixonada por você aqui? Falei, professor... Professor, eu gosto de mulher. Cara, eu jurava que o professor estava me dando uma cantada. Aí eu falei assim, quem? Aí ele, você sabe quem é, a fulana do terceiro ano. Eu, tá. Cara, eu sei que a garota se formou, eu nunca mais vi ela na minha vida, e eu deixei de ficar com ela. E eu era doido pra ficar com ela, porque ela era uma morena linda de morrer. Eu quero chorar, cara. Eu quero chorar, tô com vontade de chorar agora. Porra, meu, acho que tá bombando isso aqui, hein? Porra, bestão, hein? Pô, mas tá um cheiro de buceta mal lavada aqui dentro, tá, velho? Porra, não gosta não? Pô, mal lavada não, né? Miote, o que você tem, Miote? O que você veio do Rio de Janeiro? Tudo cheio de gosto estranho. Essas DST, Miote, que não estão fazendo bem na tua cabeça, não. Porra, um mês, porra. Um mês é foda, né? Porra, um mês? Não tinha um antibiótico lá pra você tomar? Ah, que seja. Cadê o Brunão, hein? Pô, a gente ia encontrar com ele aqui, né? Será que ele já chegou? Caraca, ele demora... Mas também é muita área pra ele se secar, né, velho? Vai levar e um aí, tempão. Bichas, beleza? Tamo na área, vamos arrebentar hoje, é isso aí, calaveira, peitinho. Pá, tira a mão do meu peito, rapaz, que mania escrota essa que você tem. Bom, e aí, como é que é o esquema? Eu quero encontrar a Sueli, pô, filha da Sueli. Sueli? Filha da Sueli, hein? É. Sueli, miote. Quero falar com a Sueli. Já foi melhor, hein, bicho? Pô, a Sueli é gatinha, pô. Sueli. É Domingas, não vem não hoje. Não, Domingas não, deixa o Domingas lá. A Sueli, eu vi a foto da Domingas antes da gente gravar esse teatro. Eu também, tô sabendo. Você viu? Tô ligado. Era, eu tava me sentindo assistindo mais uma extensão, mais uma cena estendida do Star Wars, o Java the Hutt. Era do isso, mundo. Verdade. Mas, ô Miotti, a Sueli, olha... Ih, o Miotti, eu acho que a Sueli tá vindo ali, ó. Tá ali. Ih, olha lá, tava, olha a aglomeração de macho ali. Segura aí, vou falar com ela. Não, beleza, vai lá, vai. Porra, Brunão, e a Kelly tá, velho, eu tô sentindo que a Kelly tá vindo aí, cara. Tá sentindo? Mas por quê, velho? Ela é tão gorda assim que o chão treme, é isso? Não, ela é até magrinha. Ela é até magrinha. Ó, pera aí, ó, escuta aí, ó, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Ué, sabia. Essa música não é do peão da Casa Branca? Isso, o negócio é que a Kelly é tão rodada que toda vez que ela já chega girando igual o baú da Casa Branca, igual o peão da Casa Própria, olha aí. Olha, chegou, olha aí, chegou. Ai, cacete. Pera aí que eu vou lá falar com ela. Não, beleza, eu vou ver se eu arrumo alguma coisa pra comer. Depois encontro vocês na festa, beleza? Bitches, falou. Que

Não, eu acho que eu vou. Não, não vou lá, não. Eu prefiro você, Sueli. Sueli, por favor, Sueli, vamos ali no quarto. O quarto é vazio, eu já fui lá. Não tem ninguém lá. Meu amor, quantas vezes você quer que eu diga? Virilha depilada e carro esporte. Agora, com licença, que eu preciso fechar a blusa da minha irmã e dizer pra ela que eu achei uma garrafa da Pepsi com o nome dela. Sueli. O que é? Se você subir comigo, eu vou te ensinar a gemer sem sentir dor, Sueli. Tu vai ficar esfregando nota de 100 reais na minha cara, meu amor? Então não vai. Sueli, pô, Sueli, que isso? Que é isso? Eu quero mentira, ver. Sueli, você pô. Chamar de amendoim. Eu quero ver. Você chamar de amendoim. Open Gangnam Style. Cara, eu acho a trilha sonora desse filme incrível. Ela é toda feita para o filme, mas parece que você já ouviu todas aquelas músicas em toda a sua vida, né, cara? Porque a trilha sonora, ela é toda recheada por funks, assim, uns funks norte-americanos, aqueles de negão, funk soul, que são fantásticos, né? Não sei se vocês notaram isso ou perceberam, que a trilha sonora é muito divertida. Eu só fui me tocar da trilha sonora naquela última música que troca quando começam a subir os créditos, que é do McLovin. Aí eu comecei a... Ai, não, são músicas produzidas para o filme. Exato. Depois dá uma olhada, cara, a música de abertura, ela é muito maneira, cara. É muito maneira. Inclusive a abertura do filme, abertura, eu acho, né, muito abertura, dançando lá. Eu acho muito legal, cara, a abertura. É legalzinho, é um popzinho, um pop rock maneiro, né? É um funk, né, cara? É um funk americano, né? Funk do James Brown, assim, um negócio... É o funk verdadeiro, né? É o funk de verdade, né, cara? É muito legal. E o autor dessa trilha é o Lyle Workman. Ele é um cara que faz trilhas com essa pegada pop. Também já fez alguns outros filmes do Judd Apatow. O Virgem de 40 Anos é dele. Tem aquele filme Sim Senhor com o Jim Carrey, é dele também. O Retorno do American Pie, o último, é dele também. Então assim, ele tem essa pegada de trilhas sonoras pop. E a do Superbad, ela é muito legal porque ela tem essa pegada nos 70 que é divertidíssima e que casa muito bem com o filme. Tem uma cena que eles descem do ônibus, estão indo buscar o McLovin no trabalho dele, e o Seth tá vestindo uma camisa do pai do Evan. E a camisa é estilo anos 70 todinha, assim, e tá tocando um funkzão. Caraca, esse filme é nos anos 70, velho. É. E ele tá com um cabelão, assim, calça xadrez, um cabelão afro, né, cara? Afro, né? Um Black Power ali, pô, é muito maneiro, cara. É, eu acho essa trilha sonora incrível. Incrível. Eu quero falar só uma coisa sobre a dublagem, uma coisa que eu achei curiosa. Primeira dublagem do filme, que tem duas, né? Foi feita pela Delarte, é a dublagem que teve no cinema, teve no Blu-ray, DVD, Netflix e tudo, né? Tá dublado igual ao filme, com os palavrões que tem no filme, que nem eu falei na abertura, né? Foi a dublagem feita pra, assim, ser fiel ao filme, né? Tem o Briggs, tem o Alexandre Moreno, tem uma galera conhecida aí da gente. Cara, o Briggs e o Moreno fazem os dois policiais, cara. O Briggs faz o... Caramba, vou ver dublado agora. É muito divertido. E eles estão muito engraçados. Só que, com passar esse filme na TV, tiveram que redublar. Tem a dublagem da televisão. Então redublaram pra tirar os palavrões. Aí ficou cheio de bastardos e filhos da mãe, né? Então é a curiosidade da dublagem desse filme aí, que redublaram por causa dos palavrões. Porque não precisaria, porque o filme é novo, né? Sim, é verdade. É, mas não dá pra botar o filme daquele com aquela quantidade de palavrão também. É, não, não. É, o cara fala buceta pra cima. Ai, cara, buceta, eu achei uma palavra muito engraçada. Sim, não, eu achei bem uma... Sonora. A dublagem realmente é bem divertida, especialmente ali o Briggs e o Alexandre Moreno no papel dos dois policiais. Cara, tem uma cena dos dois que é muito divertida, que eles estão interrogando a menina que teve a loja assaltada. Ai, meu Deus. Outra é muito engraçado, que ele começa a fazer um monte de perguntas atropeladas, assim, e a mulher não sabe como responder. Não, ele vira pra mulher e fala assim... É o seguinte, tá? O ladrão agrediu o freguês, pegou o dinheiro e saiu correndo. Mas... Era alto? Ele era alto assim ou... Era baixo? Tinha que altura? Vou começar por cima e você... Não, abaixa. Bom, ele Ele devia ter 1,80m, 1,80m. Etnicamente, ele... Quer dizer, ele era... Ele era igual a gente ou... Hein? Uma mulher? Não. Garota? Não. Querem saber não, o sexo? Quero saber. Ele é... Se ele era africano? É africano. Africano. Não, ele era americano. E ele era igual a vocês. Era parecido com vocês. Judeu. Igual judeu, a vocês. Né? Tá, judeu. É o tipo de crime que não combina com judeu, são né? Muito dóceis. Tudo bem. Temos então um afro-judeu usando um capuz. Não é nada disso. Não foi isso que eu disse. Foi o que me ouviram dizer. Eu disse que ele parecia com vocês. Vocês parecem afro-judeus? Eu pareço um policial. É. Né? Ele era caucasiano. Caucasiano? Ah, legal, hein? Peraí. Que máximo. Tipo Eminem. Eminem. Ele era... redondinho. Marshall Mathers. Eminem, o rapper. Eminem. Mais ou menos assim? Não desenho bem, Tá parecendo um M&M. É, o rosto largo, o nariz comprido. Acho que a boca era um pouco mais larga. Beiçudo, zarolho. Será que tem outra viatura na área que possa fazer o registro dessa ocorrência? Porque eu já vi que não vai dar em nada. Tá bom. Vamos reconstituir como é que o bandido... como ele entrou na loja. Ele entrou, ele gritou alguma coisa, e aí então ele bateu nesse cavaleiro na cabeça e depois ele partiu pra cima de você, te apalpou e então te estuprou. Não, eu não disse ele isso. Ele não fez isso. Não? Olha só, eu não posso ajudar vocês. Eu já disse que eu tenho prova amanhã. Dá pra entender isso? Eu tenho prova na faculdade de veterinária. Que merda! Que sacanagem! Isso é muita sacanagem! Eu tenho prova amanhã. Parece que a moça tem prova. Não podem esquecer, tá? Como é que você sabe? Eu fico um pouquinho a sua idade, cara. Não, e o melhor é Liz fazendo pra achar a altura. Não, eu vou começar de baixo e você começar de cima. E você sobe e eu vou descendo. Até diga quando. Cara, Christopher Mintz-Plasse, nesse filme, ele tá incrível, cara. É outro que atua no piloto automático também, cara. De jeito nenhum, cara. Esse cara atua bem. Você precisa assistir dois filmes com esse cara que você vai ver que ele faz um cara de um filme e faz outro em outro. Quais filmes? Simplesmente o Superbad, que ele faz o retardado mental do Fogel, que é o McLovin, que é o nerd mais foda de todos os tempos. E ele faz o Chris D'Amico no Kick-Ass, velho, que é outro personagem, cara. Que é muito bom. Agora, o que mais me surpreende no Christopher Mintz-Plasse é que o Superbad é o primeiro filme dele, cara. É mesmo? É o primeiro filme dele. É a estreia dele, cara. É a estreia dele como ator, é Superbad, cara. E ele faz muito bem o Fogo, velho. Ele parece que foi feito pro papel, cara. Cara, estreou bonito, porque o papel caiu no gosto popular com força, cara. Vamos enumerar por que o McLovin é foda? Vamos, por favor. Porque todo mundo que gosta de Superbad se identifica com ele. Não só isso, cara, mas olha o que ele fez, cara. Tá seguindo a menina no corredor, velho, olhando pro rabo dela. Ele tá seguindo ela, olhando pro rabo dela. A menina vira, ele para, ao invés dele se liquefazer, não, ele olha pro relógio, são 10h33, vira e vai embora, na moral, velho. Ele não olha pro relógio, na cabeça dele ele ia perguntar as horas pra dar desculpa de estar indo atrás dela, só que aí ele responde a ele mesmo, isso, assim. Isso, é muito bom, cara. E vai na moral e depois ele ainda pega ela. Pois é. Vai se fuder, cara, vai se fuder, não, cara. Não, e com a melhor cantada da vida que eu vi legendada, era só... Não, e ele é todo descolado, cara. Eu achei ele muito maneiro. Ele chega pros caras, e aí, negada, tudo bom? Ele é todo cheio de marra, sendo que ele não tem cara de ter marra nenhuma, velho. Tem uma cena que foi cortada, mas eu lembro que tinha nos trailers, que era o Seth Rogen quando pega a identidade falsa do McLovin. Que vira e fala assim, McLovin? Parece nome de sanduíche erótico. McLovin. Outra coisa de por que ele é foda, cara. Ele faz uma identidade falsa do estado do Havaí. Do Havaí. Consegue comprar bebida com ela, sendo que ele botou só McLovin no nome, cara. Olha como o cara é foda, velho. Se isso fosse no Brasil, teria sido um filme completamente diferente. É verdade, porque não tinha esse drama, né, de comprar bebida alcoólica. Era só chegar em qualquer boteco. E o dono do boteco ia ser o seu Jorge. Isso. Seu Jorge, é verdade. E ele ia se chamar Seu Jorge. Uma coisa que eu gosto muito do McLovin, sabe o que é? Quando os caras flagram ele comendo a mulher, aí ele fala assim, porra, tinha como vocês aliviarem minha barra e tal, me dar uma ajuda? Os caras, porra, tem uma coisa que se a gente fizer, as minas vão pirar na tua pra sempre. Uhum. É. Cara, ele vai embora. Vocês nunca vão me pegar vivo, seus cães capitalistas. Tá arrastando ele. Sujeito perigoso passando, sujeito perigoso ele passando. Ele está ensandecido, ele está ensandecido. E a ruiva, ela chega e vira pra menina assim, a gente ia pro Havaí. Havaí. Exato. Caraca, excelente. Me espere, fulana, me espere. Isso. E aí, quando eles entram no carro, assim, velho, tu vai pegar geral, bicho. Da vida. Puta, mas vai, mas com certeza, cara. Ó, se um dia ninguém fizer uma continuação Super Bad, com certeza ele vai ter pego, tipo, 100 mulheres, cara. Fácil, assim. Ele vai ser tipo o Gene Simmons, assim, o cara que mais comeu mulher no mundo, velho. O pior é assim, ele tem cara de nerd, daqueles mais agressivos, né? Ele parece o filho do Egon, do Caso Fantasmas. Isso, é. Não é não? Exato, é um Egon sem topete, né, cara? E ele fica tirando os outros dois, vocês viram? É, ele fica tirando ondinha. Isso, ele fica tirando ondinha, não sei o quê. E aí eu acho maneiro quando ele apresenta a carteira de identidade falsa lá, e o Seth vem esculachar com ele, e aí, não, vai funcionar, não sei o que e tal, e ele tá achando, pô, por que que vocês estão falando isso? Vai funcionar a parada, McLovin é um nome. Um nome, né? É um nome, é, um nome, pô. Podia ter escolhido, né? Escolhi McLovin. E aí o cara, e aí, vai lá, ele, I'm McLovin. Ele faz uma cara de eu sou McLovin. Ele fica o tempo todo no filme, né, cara? McLovin. Isso, muito bom, cara. Excelente. Eu acho foda o McLovin, cara. Ele dando tiro quando ele pega a arma lá pra tirar no final do filme. É, muito bom. Descarregando, com estilo, né? Feito um negão com a arma do lado. Isso. Feito um negão. Só faltava falar, die, motherfucker, die. Aí começava a tirar. Mas eu acho que o McLovin não ia ter a metade da graça também se não fosse por aqueles dois policiais, cara. Ah, com certeza. Que passam o filme inteiro com ele dando dica, cara. Os dois policiais dando dica pra ele, velho. É muito engraçado, cara. Eu acho engraçado um dando dica pro outro, porque um é o novato, o Seth Rogen é o novato, né? O outro já é o veterano. Transtorno no bar. Aí o bicho, transtorno no bar, a viatura tal, vai lá verificar. Aí ele outra, vira pro outro e fala assim, olha, sempre que houver um problema no bar, você vai lá, porque no pior das hipóteses você ganha meu cerveja de graça. Aí o Seth Rogen, ah, legal. Vou saber. Assim, poxa, que dica maneira, belo mestre, valeu, mentor. Não, e aí acontece exatamente isso, né? Eles prendem um bêbado lá, e aí no final aparecem os três que estão tomando cerveja, assim, no bar. Aí eles começam a falar das histórias e tal. Aí um fala assim, não, porque nunca pega a mulher no bar. É. Porque você pega a mulher no bar, só vai te dar problema. A mulher vai ser uma puta, não sei o quê. Aí tem ele conheceu a ex-mulher dele no bar. Mas é muita burrice. Se a criatura faz uma orgia na noite do seu casamento, sem você, é uma dica de que tem alguma coisa errada. É. No dia da nossa lua de mel, ela fez uma orgia. Aí o outro, é verdade. E eu não estava nela. Eu estava. Caralho, velho. É muito insólito essa merda, velho. É muito insólito. E é de graça, né, cara, que os PM fazem aquilo, né, bicho? Não tem explicação pra eles terem gostado do McLovin e fazer aquilo com ele, aquilo ali, né? Não, eles até explicam na hora que estão lá na... Que pegam ele com a menina, que empatam a foda dele, que eles falam, pô, empatou a foda do McLovin. Não é pra você empatar a foda, é pra você guiar. É, e aí fala assim, pô, cara... A gente já sabia que tu não tinha 25 anos, mas a gente, sabe, na nossa idade, quando a gente tinha sua idade, a gente também não gostava de policial, sabe? Mas, e aí a gente, quando viu você ali e tal, a gente pensou, pô, vamos mostrar pra ele que a gente também é legal, sabe, assim, que pode ser legal e tal. E aí eles deram pro cara uma noite de, olha como policiais também podem curtir, né? É muito insólito, né, cara? Porque isso nunca ia acontecer, né? A não ser com aqueles dois patetas também, que são dois patetas pra caralho. Queimar o carro no final, pô, fazer aquela porra toda, não existe isso. Porra. Eles lutando de lightsaber dentro da viatura, cara, com lanterna. Aí acaba atropelando o gordinho, né? Agora eu queria que vocês me explicassem uma coisa. De qual é do Kevin Corrigan, fazendo papel de Mark, ser um porradeiro com a camisa do Brasil? Pois é, cara. A fama que a gente tem lá fora. Ah, tem uma hora que toca uma música brasileira também, né? É, na hora que ele tá desenhando o pinto lá. Meu Deus. Começa a tocar a música, se eu não me engano, do Black Eyed Peas. Eu achei curioso o cara começar a dar porrada no outro com a camisa do Brasil, velho. O cara tá na festa com a camisa do Brasil, né? É, realmente. E, inclusive, tem uma coisa que eu notei só dessa vez, já assisti esse filme várias vezes. Quando ele tá lá no McLovin, tá na loja de bebida, e os policiais estão interrogando ele, em cima do caixa tem um negócio com uma mensagem em português, assim, 15 minutos de fama, uma parada dessa. Vocês perceberam isso? Não percebi. Cara, em português, assim, um cartazinho escrito assim, 15 minutos de fama. Eu não sei se em espanhol 15 minutos de fama é 15 minutos de fama também, mas enfim, pode ser. Mas, cara, pra mim tava em português ali e tá escrito assim, 15 minutos de fama. Não entendi o que porra é aquela, é propaganda de alguma coisa de cartão, de alguma promoção, de alguma merda. Mas é outra coisa em português, em coisa de Brasil que tem ali, cara. É muito louco isso. Tem um personagem que eu acho patético, é o personagem do Joe Lotrulio, que é o Francis, que é o cara que leva o Seth e o Evan. Ai, meu Deus, pra festa. É pena daquele homem. Aquele cara não é digno de pena, aquele cara, Yasmin, fala a verdade, não é? Meu Deus, e você sabe que ele não tem amigo nenhum, né? Que é só na cabeça dele. Eu tenho um colega que ele é mais ou menos daquele jeito, assim, sabe, pessoa que não tem amigo, que é meio coisa, aí quando faz uma merda tenta te compensar de algum jeito, sabe, assim, do jeito mais escroto possível. Não, e o cara falando no telefone que ia comer as mulheres, aí ele, quem vai comer? É você, sim. Isso, fica tentando se enturmar, Jesus. Sabe? É, não sei o que, vocês têm mais space? Em português é legal, vocês me adicionam no Orkut? É muito mais legal, mas... Na época tinha Orkut, né? Esse é o Eu achei esse personagem, ele é muito irritante, cara. Do nível de loser que ele é muito loser. E ele chega na porra da festa, ele vai pro telefone, e o tal do brasileiro lá, né? Enche o bicho de porrada de graça. De graça. De graça não, ele tinha feito alguma merda lá, né, cara? Falei pra você não aparecer aqui, porra. E eu acho essa cena desesperadora, porque eu fico me colocando no lugar dos caras, dos gordinhos lá. Eu falei, velho, imagina se eu tivesse ido pra uma festa em que uma pessoa me convidou, e que essa pessoa que me convidou teria levado uma sessão de porrada de um bicho que parece um mafioso, cara. Agora vou, não sei quem quero ver quem vai ficar quero ver. Algum de vocês já passou por uma experiência nesse sentido, assim, de uma festa e do nada pau quebrar? Eu nunca fui festa assim, mas nunca rolou briga, não. Cara, eu já fui em show que rolou porrada, assim, de chegar lá no show e começar a ser uma pancadaria do cacete e nego ter que sair pela direita, velho, sabe, assim, saída pela esquerda e vambora, sabe, já rolou. Mas em festa, assim, na casa de alguém, nunca rolou, não. Mas rolava festa na casa de, hoje tem festa na casa do fulaninho. Aí beleza, é hoje que eu vou pegar fulana. Aí chegava lá, a mulher tava com o namorado, sei lá, sabe? Então a mulher não foi. Então a mulher não foi. Não veio. E aí você entra naquela de adolescente, estou em depressão. E aí você não vou, beleza, não vou pegar, não vou tentar com mais ninguém, era só a pessoa. Já, nossa, demais, cara, demais. Não, pior que isso é você tá lá afim da menina, você quer e vai, ela fica com seu amigo. Ai, é triste. Isso é foda. Isso já aconteceu comigo às avessas. Eu era o amigo que a mulher queria ficar. É mesmo? Um brother meu tinha levado uma rapariga que ele tinha conhecido nos Orkut da vida. A mulher não era namorada dele, era uma garota que ele deu em cima dela no Orkut, ela respondeu. Aí ia rolar uma festa, um churrasco na casa dos amigos, a gente foi, né, nesse churrasco, a mulher acertou do meu lado, e aí, pô, tal, não sei o que. Mulher, placa a mão na minha perna, na época era magrinho. Mulher, placa a mão na minha perna, eu olhei assim, eu falei, rapidão, vou ali beber uma água, já volto. E a mulher era gostosa. Aí eu fui no amigo meu, falei, bicho, a mulher que tu trouxe tá pegando as coxas lá, velho, se tu não fizer nada, eu vou lá. Eu vou chegar junto, porque mulher é gostosa. Não, peraí, porra, tu vai pegar a mulher que eu trouxe? Eu falei, velho, então vai lá e assume, caramba, a mulher tá dando de cima. Aí a mulher, ele brigou com a mulher, porque tipo assim, na cabeça dele, ele tinha levado a mulher ia ficar com ele. Só que a mulher foi e ela não queria ficar com ele de jeito nenhum. É tenso. A não ser que seja contrato verbal, que você vira e fala assim, fulana, você vai na festa pra ficar comigo? Não, cara, ela sabia que ele queria, com certeza. Olha aí. E aposto que ela disse que não sabia. Aposto. Né? Não deu nem tempo dela responder, ele largou ela no meio do caminho. Eu acho, é bem feito. Tem uma história de um colega meu, ele tava de olho numa menina. Inclusive, esse cara que eu falei que que era mega tentando se enturmar, sabe? Sim. Ele levou a menina, foram numa festa fantasia. Foi ele, dois amigos se encontraram lá e ele tinha levado essa guria. E ele tava no pé da guria. E ele é daqueles caras que sufoca a menina, sabe? E aí o cara tava lá sufocando, sei o quê. Daqui a pouco a mulher começou a fumar e ele odeia a pessoa que fuma. E aí ele, não, tu vai fumar comigo aqui, não sei o quê, então eu não vou mais ficar com você. O cara falou isso, mano. Ela deve ter pensado, graças a Deus. Aí o cara, sei lá, foi no banheiro, foi dar uma volta pra esfriar a cabeça, qualquer coisa. E aí ela falou pro um dos outros dois amigos que queria ficar com o terceiro amigo. Ah, gostei do fulaninho, quero ficar com ele. Aí esse meu terceiro amigo pegou o celular, mandou uma mensagem pra ele, pro amigo que tinha ficado puto e tinha ido embora. Tinha ido pastar, sei lá. Falou, ó, ela falou aqui que quer ficar comigo. Se tu não for ficar, eu vou querer. Engraçado como homem funciona, né? Aí o cara que tinha ido embora, puto, mandou uma mensagem assim: só de você me mandar essa mensagem já quer dizer que você não é meu amigo. Aí o meu outro amigo: ok, obrigado, estou ficando com ela. Ele mandou e pegou a mulher, velho. Que trouxa, né, velho? Ah, velho, como é que o cara faz um negócio desse, vai embora? Eu acho que ele tá certo, tinha que pegar mesmo, pô. Não, e engraçado que o povo fala que amizade de mulher não presta, que mulher é tudo falsa, não sei o que, não sei o que. Olha isso aí, se a menina não, vai na festa aí, com o menino... Ele avisou. Não, ele avisou. Ele deu a chance pro cara falar, ó, não, não pegue que eu vou pegar, ou então, cara, vai fundo. Porque a mulher não queria o cara, a mulher não queria o cara, queria o outro. Cara, amigo que é de amigo de verdade, eu falo assim, velho, se ela não me quer, vai fundo, velho. É isso mesmo. Vai nessa, sacou? É. Eu não sei, tranquilo. Eu deixei de ficar muita gente, com muita gente que queria ficar comigo porque uma amiga minha tava de olho ou alguma coisa assim. Isso é que é amizade. Você não pergunta, você só acha um cara mais ou menos mais daquele tipo e vai sim. A amizade de homem é diferente. A amizade de homem é o seguinte: se eu não vou conseguir pegar, que outro seja feliz. Poxa, a mulher é egoísta então. Mas é. Não é, Miote? É, sim, com certeza. E as minhas, eu sinto lhe informar, mas você foi trouxa. Ah, velho. Cara, eu lembro uma vez que eu fui numa boate há muito tempo, desse negócio de pegação. Aí eu tava com o meu siso nascendo. Eu tava morrendo de dor na boca, morrendo. Foi a única cantada que eu levei na minha vida até hoje, né? E creio que até então não vou levar mais. Cara, e foi a melhor, porque eu tava sentado lá, chegou uma menina muito parecida com essa ruiva que o McLovin pega. Aí ela começou a puxar conversa e tal, que não sei o que. Ela, peguei seu lugar. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu, num mau humor do caramba, ela, você não tá gostando da festa, não? Eu falei, não, não é porque eu tô com o siso nascendo. Eu tô com latejando a minha gengiva e não tô aguentando de dor. Cara, a mulher foi baixinho no meu ouvido e virou e falou assim: eu tenho um remédio ótimo pra essa sua dor. Puta que pariu, moleque! Isso é em meados de 2099, 98, uma coisa assim. Eu tinha a dor até passou, né, aquela vez. Mas na hora, velho, mas eu não esperei nem ela acabar de falar, quando eu já entendi o que ela queria. Eu já fui enfiando 2 quilômetros de língua dentro da boca dela, assim. E a bicha tava fumando, velho, tinha um puta gosto de cinzeiro. Falei, ah, não tem problema não, vai sair, o que importa é isso aí. Aí eu tive que ir embora porque o imbecil do meu primo, que não era o Miote, foi comigo, não pegou ninguém, ficou putinho e quis ir embora cedo. Aí a mulher ainda virou e falou assim: eu morava na Zona Sul, ela morava na Zona Norte. Ao contrário, eu morava na Norte e lá na Sul. Ela ainda virou e falou assim: pô, você tá de carro? Não, eu falei, cara, não tô, tô com um amigo meu. E eu, duro de queda, não tinha como ir pra casa de táxi. Ela, poxa, se eu tivesse um carro, eu te levava em casa. Eu falei, pô, leva, fica aqui contigo na moral. A mulher era gata, uma magrinha, bonitinha. Eu tô lembrando disso porque o filme arremete a isso, né? Aquelas ideias e histórias de adolescência, né? Isso, de, não. De descoberta filme, e tal. É sobre isso, cara. Exatamente sobre isso. Cara, aquela cena que os dois entram no começo do filme. Os dois estão conversando sobre a última vez que viu um peito, cara. Era conversa tranquila de assim, do dia a dia aquilo ali. É tanto do dia a dia que eu e Miote outro dia estávamos tendo uma conversa parecida dessa, né, Miote? Ah, direto. Olha aí, tá vendo? Agora reproduz aí. Não dá, não dá. Ah, não dá. Não tem como, não. Ah, não dá. Não dá. Falei, Miote, tava, Miote, porra, é desse jeito e tal. Falei, pô, é sério, é tal, não sei o que, não sei o que, tá. Olha só, gente, agora que a gente tem o privilégio de ter uma presença feminina, eu vou perguntar. Yasmin, a conversa entre vocês mulheres não é do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Ou até pior, hein? Até pior. Inclusive envolve tamanho, gênero e número, não envolve, sim, essas coisas? Sim, com certeza, mas tipo, só se for o cara que peguei. Tipo, o cara que eu tô pegando, eu não quero botar olho gordo em cima não, porque mulher é bicho traiçoeiro. Olha aí. Se você falar bem demais do seu queridíssimo, já era. Chega 1000 em cima. É isso mesmo. Mas mulher é foda, bicho. Ainda mais hoje que tá faltando no mercado homem, né, bicho? Ainda mais hoje, né? Tá. Tá caro o quilo de homem. Aí. Tá, né? Ai, meu Deus do céu. Eu queria ter uma máquina do tempo, velho. Eu era muito imbecil. Que história de vitória vocês não têm, não? Tipo, ai, me dei bem, confundo. Eu casei, né? É, eu também. Miotti tá tentando ainda. Não, rapaz, eu tenho um aqui. Ih, lá vem. Vamos lá, Miotti, pra encerrar o programa, chave de ouro, vai. Porra, é foda contar essa, mas vamos lá. Não sei se vou colocar não, mas eu vou contar pra vocês. Ah. Não, tem que colocar. Não, tava no cursinho, tinha uma mulher maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Ah, só pra vocês dois saberem, viu? Ela é... Ah, é aquela que tu me mostrou outro dia. Ela, assim, ela sentava atrás de mim, assim, umas duas filhas atrás. Toda hora, assim, eu não sei porquê, eu conversando com o Jorge, eu olhava pra trás e ela toda hora olhando. Só olhando mesmo. Eu falei assim, que porra, essa mulher tá olhando? Pra mim, cheio de cara aí, fortão, malhadão, playboy, vai ficar comigo porra nenhuma. Aí foi rolando, e ela sempre de olho. Aí um dia rolou uma festa aí com um amigo meu que promoveu na boate. Aí eu chamei ela. Ela falou, vou sim. Ah, beleza, vai pra porra nenhuma, vai. Tá falando que vai, mas não vai não. Aí cheguei na boate, tudo, lá pelas tantas mulheres chega. Rapaz, eu sei que foi meus irmãos, foi todo. Uma galera, minha irmã, todo mundo aqui em casa, né, pô, nessa festa. A mulher chegou lá, me pegou, começou a se pegar, rapaz, ela vai passar a mão pra você, cara, pegando meu pau. E pela calça. But I gotta take it off. I am the heat seeker, man. Porra, Calaveira. Ai, que mulher metida, rapaz. Puta merda. Ai, Miotti, peraí, velho. Ai. Eu comecei com você lá, pô. A Kelly me apertou os ovos, velho. Ai. Ai, porra. Minha Nossa Senhora. Ai, tá doendo. Porra, Calaveira. Ai. Eu devia ter ido na Kelly primeiro. Ai, seu longuinho, se parar de doer, dá três pulinhos. Ai, caralho. Ai, como é que é, Miotti? Você não foi na mulher, não? Eu fui na. Pô, essa Sueli é muito metida, pô. Não é difícil. Pedi tudo, pô, mas não consegui, não. Pô, aquele cara quase que me tirou os testículos, velho. Que a mulher é maluca. Sabe o que essa Sueli falou pra mim? O quê? Que ela queria um cara com virilha depilada. Que porra é essa? Pô, mas acho que ela queria uma buceta, Miotti. Ai, não me faz rir, Miotti, tá doendo. Ai, aquele me deixou estéreo, velho. Nossa, ela fez tudo isso com você? Miotti, faz um blá blá aqui pra não, ver dá, se ainda funciona. Não, sai pra lá, porra. Faz aqui, Miotti, faz não. Um blá blá aqui, Miotti. Porra, tá doendo pra caralho. Cara, a Mara tá doendo muito. Sabe qual é a Mara, né, Miotti? Sei, tem Inês e tem a Mara. Isso, é a maravilhosa bola esquerda, nossa. Isso. Ai. Eu esqueci o bola direita, pessoal. Cadê o Brunão? Sério, cadê o Bruno? Cara, ai, o Bruno, a última vez que eu vi ele tava, parece que ele tava ali conversando com duas ruivas. Mas as ruivas que tinham nessa festa não era a Kelly e a Sueli? Só tinha duas ruivas, isso, a Kelly e a Sueli. É, pera, gatos, beleza? Olha só, tô indo nessa, valeu? Tô aqui com minhas duas queridas. Ah, Suelen, que acho que você já conhece, já foram apresentados, né, querido? Porra, Suelen. É isso aí, galera. A Kelly, a parada era comigo? Ah, não, você demorou demais, meu querido. Ô, Kelly, mas tu me apertou os ovos, Kelly. Aí você não gostou, não? Não, Kelly, dói! Agora eu vou apertar outro ovo, tá? Ih, Bruno, não se fudeu, Miotti. Apertou o ovo. Tem ovo de aço, rapaz. Falou pra você. Tchau. Não, Kelly, peraí. Sueli, volta aqui, Sueli. Tchau, adeus. Vem cá, Kelly. Porra, Miotti. Deu mole, velho. Pior porra, que ela tava apertando e tava gostoso mesmo. Porra, então, por que tu não continua lá, então? É porque eu gosto, né? Você tem que fazer gênero, né, e tal. Porra, puta pitinho gostoso da Kelly, cara. Calaveira. Ai, cara, com testículo dolorido. Assim. Oi, fala. Calaveira, tô vendo que não tem mulher mais nenhuma aqui. É, saiu todo mundo na festa. Eu acho que rápido. Vai ter que ser você mesmo, viu? É, tá esvaziou rápido mesmo. Como... Hã? Hein? Vamos lá pra cima, vamos lá pra cima. Que isso? Vamos fazer o quê? Miotti? Tem um quarto de vazio. Que isso, Miotti? Não, Miotti, Miotti. Miote, lá, caralho, Miote. Velho, chega isso pra lá, meu. Pelo amor de Deus. Vamos ali, faz rapidinho. Pega aqui na minha mão, pega. Que mão, Miote? Isso não é mão, Miote. Me ajuda aqui. Miote, isso não é mão, Miote. Sai pra lá. Ai, meu ovo. Sai daí, Miote. Ai, caralho, que isso, Miote? Sai daí. Isso não é mão. É mão. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Woo-hoo. We're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. Sim, mas oi, eu sou a Yasmin. E eu vi o gordinho do puta que pariu, posso começar de novo? Pode. Pode. É engraçado, puta que pariu, o gordinho do puta que pariu. Eu quero ver quando é que vão me desenhar naquele logozinho do começo do site. Não, aquele ali é só pro dono, tá? Desculpa. Ah. Mas na vitrine a gente dá um jeito. A gente conversa com o Maciel. Isso, manda uma foto sua pra ele servir de inspiração, que aí ele faz lá. Eita. A foto tem que ser aprovada pela gente antes. Lógico. Não, tinha um menino no meu ensino médio inteiro que eu era louca pra dar pra ele. Louca assim, ai meu Deus, só porque ele era parecidinho com o Zac Efron no High School Musical. Não. Puta que pariu. A gente rezando pra ganhar um beijo e a mulher doida pra dar. A mulher tava doida pra um pinto dele. Não, Ave Maria. Ai, eu jogava. É porque eu não sei paquerar, né? Só sei paquerar se eu estiver extremamente embriagada. Aí, como a gente era do mesmo colégio, não tinha como eu chegar extremamente embriagada no colégio. Quer dizer, até tinha, mas eu não fazia. Tem que a direção, os professores ou seus pais perceberem. Aí eu jogava charme, jogava cabelo. Toda vida que ele passava, eu começava a rebolar, assim, hard. E nunca chegou. Aí, quando eu saí do colégio, ele me adicionando no Facebook e tal, a gente troca algumas mensagens assim, tipo, ai, vem aqui em casa que eu vou te fazer mulher. Só que nunca chegou a rolar nada, né? Aí quando eu finalmente começo a namorar esse atual que eu tô agora, ele vem, tipo assim, cai em cima. E aí foda-se, eu digo, não, meu filho, a fila anda, é a vida. Aí pronto. É, mas a fila anda mesmo, a fila anda mesmo. Ah, eu tive várias, na verdade. A primeira mais derrota do que nunca. Barato. A primeira mais derrota do que nunca. A menina me mandou uma carta, cara, se declarando e tal, não sei o que. Ah, porque você, não sei o que. Só que eu fiquei com medo, cara. E não fui. Não topei. Olha que derrota, velho. Eu era muito retardado. Olha por que eu coisei. A menina era ex-namorada de um cara que tinha sido assassinado de porrada na Asa Norte. Meu Deus! De negócio aquele de cara gangue, daquela gangue que foi famoso aí. Do Velasco. Sério? Caralho, moleque! Sério, velho? Sério, velho. Ela era viúva do cara que morreu. Ah, eu de também tomar não ia porrada, ficar com velho. Não, você é doido. Aí eu não fiquei, porque eu falei, vai que, né? Vai que a mulher. Aí ele morreu por causa dessa mulher. Ele morreu por causa dela? Foi briga por causa da mulher. Porra, velho, obrigado, senhor, que eu não fui retardado. Eu conheci aquelas porra toda que mataram ele, pô. Caralho. Sério, eu conheci aquela porra toda. Miote, com quem tu anda, Miote? Não ando, não. Eu estudava no local que a gangue era naquela área, da quadra do Calaveira. A gangue morava no meu prédio. Foi, é sim. Olha aí, cara, a gente ia se conhecer antes, então. Eu não dava com esse povo. Eu só sabia que eles moravam lá. Eu odiava aquele povo. Não, pois é, mas a mulher me mandou a cartinha e tal. Isso sétima série, cara. Tipo, tinha acabado de acontecer a parada. E a mulher queria porque queria. E eu vazei, velho. Falei, não, prefiro eu vivo. E aí continuei vivo. E aí a outra história foi... eu era, sei lá, do segundo ano. Tava no segundo, primeiro ano, não me lembro direito. E aí tinha uma menina da série anterior. E, cara, a gente começou a ficar amigo, assim, amiguinho de... Porque ela era afim de um outro cara, e aí eu tava conversando e... Sei lá por que era, não me lembro direito. E aí a parada começou a tomar um outro rumo, não sei o quê, até o dia em que ela teve que se mudar da cidade. E aí no último dia é que eu falei, caralho, a mulher queria ficar comigo, velho. Sabe aquela coisa só se toca no último momento, sabe, assim? Parece filme de adolescente. Aí ficou só tocando... Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. É, isso. É, exato. We come to you, Miss Robinson. E aí eu me lembro que eu fui até a casa onde ela morava. E aí eu cheguei lá e aí ela ia embora, acho que no dia seguinte e tal. Aí a gente só ficou ali, aquele negocinho e tal. Se despediu e foi um negócio mó bonitinho, assim, coisa de filme, sabe? Coisa de Japão, né, velho? Coisa de anime. Isso, mas nunca mais. Nem me lembro o nome dela, pra falar a verdade. É, velho, vamos combinar que ser fracassado é uma merda. É. Não, pior que isso, sabe o que é? O quê? É eu chegar assim uma vez, tu tá conversando com um professor, no segundo grau. Ah, meu Deus. As histórias do Miyoshi, peraí, Miyoshi. As histórias do Miyoshi já me deixam tenso, cara, quando ele começa a contar. Não, eu quero ver onde é que isso vai acabar, vai lá. Não posso falar nomes aqui, não posso falar. Não, não falo, nem quero saber. Aí ele chegou pra mim e falou assim, se você chegar naquela professora ali, tranquilo, ela já até me falou de você. Aí eu, como é que é? Meu Deus! Como é que é? Ele falou assim, sério, eu tô de sacanagem não. Eu achei que o cara tava de sacanagem. E não foi em cima. E não era mentira. Não era mentira, não. Eu tinha uma amiga, velho, que ela era famosa porque ela quase perdeu a virgindade dela, tipo, uns 15 vezes. Porque ela vai, ficava todo mundo nu e na hora de fazer o negócio ela, ai, eu não tô pronta. Aí eu, caralho. Ai, caralho, né? Eu não tô pronta, pô, então dá o cu. Pô, não tá pronto. Não tem problema, não. Tá, eu vou com a Melina agora. Vai lá. Cara, é mais rodada que Beyblade, velho. Essa tem que deixar a piada para todas as gerações, porque tem gente que não conhece. Tá ótimo. O Miotti que não entendeu porra nenhuma. Ele falou, que isso, Sueli? Aquele que isso? Você sentiu, Bruno, que isso assim com coração? Que isso de mim? Né? Que a isso? Cara me de explica. Ponto de interrogação. Ai, vamos lá, Melina, vai lá, vai. Posso dar uma sugestão? Fala. Vira pra ela e fala assim, Sueli, vamos lá que eu vou te ensinar a gemer sem sentir dor. Vai, manda essa aí, que é isso aí, todo mundo sempre ri. Vai mandar essa aí, vai. Sueli, só a última coisa. O que é? Se você subir comigo, Sueli. Como é que é, Rodrigo? Travou. Tu tá estragando meu personagem, minha. Eu vou te ensinar a gemer sem sentido. Ah, beleza. Tu tá estragando meu personagem, foi ótimo.